Jill Store, camisetas, canecas, cursos e muito mais. Jill Store, a sua loja geek. E aí, pessoal? Beleza? Estamos aqui hoje para trazer mais uma vez algumas notícias aí relacionadas a Linux e também tecnologia que ocorreram aí recentemente. Estou aqui com o Renato para a gente discutir um pouco e falar essas notícias aí para vocês, beleza? E vamos lá falar as notícias que tivemos aí recentemente relacionadas ao mundo Linux. Hoje a gente vai falar basicamente sobre os processadores Ryzen, que tá dando o que falar aí, todo mundo tá falando sobre ele e é o assunto do momento. O site Foronix, para quem não conhece, é um site que realiza benchmarks relacionados a Linux e também um site de notícias. Ele fez alguns testes de benchmark com o novo processador Ryzen, fazendo render no Blender, que até agora, no momento, o que se tem de novidade, coisa boa mesmo nesses processadores Ryzen é com relação a trabalhar com edição de vídeo, porque ele está realmente muito rápido nesse quesito. Renato, pode comentar aí sobre os testes que a Foronix realizou? Bom, eu já olhei várias vezes aqui os benchmarks, eu olhei vídeo, opiniões furadas pela internet, vi um monte de coisas a respeito, e a minha conclusão é o seguinte: o CPU, os Ryzen, tanto o 1800 e 1700 são bons? São bons? Eles são bem aplicáveis em qualquer lugar? Não. Por exemplo, para jogos, e específico em 1080p, eles tiveram resultados muitas vezes parecido com alguns e sim, porém, como já foi dito, para 3D, Blender, Render H264, que é usado, acho que na sua grande maioria, né, ele simplesmente bateu todos os i7. Para Linux, os benchmarks foram um pouquinho diferentes. Alguns testes ele empatou ou foi um pouquinho pior, não dá para dizer, foi um pouquinho menos que os i7, mas comparado ao preço dele para esta situação, Render 3D, e render de vídeo H264, ele me parece ser o melhor custo-benefício. Outra boa notícia é que para compilar na velocidade de compilação do kernel, os Ryzen simplesmente bateram todos os i7. Ou seja, os Gentoo User aí podem ficar faceiros e comprar os seus Ryzen. Já lembrando que, para fazer esse upgrade, além de comprar uma placa-mãe, você vai ter que comprar também memórias DDR4. Pelo menos, até agora, não vi placa-mãe DDR3. Nem sei se vai ter, creio que não. E basicamente é isso. Ele é muito bom para render e 3D. É bom para jogos, porém, ele não é custo-benefício para quem quer jogar apenas. Ele é custo-benefício para quem quer renderizar. Mas não é qualquer render. É render pesado, projetos pesados. Quem trabalha com isso é interessante. Para quem faz vídeo no YouTube que nem a gente aqui, talvez não, mas é basicamente isso. Outra coisa que dá para destacar também, que ele é melhor dos i7, é o TDP. O gasto, o consumo de energia dele é menor que os i7 da mesma faixa de preço dele. Legal, então fica aí, pessoal que trabalha em produtora de vídeo aí, fique de olho nos i7. Pra galera gaming, vai de Intel mesmo. E uma boa notícia aqui relacionada aos processadores Ryzen e também aos i7 para quem quer comprar é que com a nova chegada desses novos processadores aí, a Intel está sendo obrigado a baixar o preço dos seus processadores também de última geração para poder ter aí uma concorrência mais leal, porque os Ryzen vem com um preço bem bacana aí, no caso para tentar quebrar um pouco os processadores da Intel. Só que a Intel, como não é boba nem nada e não quer perder mercado, já tratou de abaixar um pouco o preço aí dos seus produtos também. E mudando agora um pouco de assunto aqui sobre os Ryzen, temos aqui recentemente lançado aí, que não tinha versão para Linux e agora chegou, com a API Vulkan, foi o Serial Sam Fusion, que é o primeiro jogo do Serial Sam lá, que ele foi portado para Linux e agora também ele está utilizando a API Vulkan. E os próximos jogos do Serial Sam também estão sendo portados também para o Vulkan, até o Serial Sam 3 e o Serial Sam 4, que ainda não tem data prevista de lançamento, também está sendo feito com essa nova API Vulkan. Então, boa notícia aí para quem é gamer. Lembrando que esse jogo está um pouco bugado, os testes já feitos, tem até um vídeo lá no canal do Acrylinux, do Grayson, onde ele mostra o jogo, só que pelos relatos que eu vi aí com alguns colegas, o jogo anda um pouco bugado, de vez em quando tem alguns crashes e coisas do tipo. Tirando isso, bom que veio mais um jogo aí para para Linux. É, vale ressaltar aqui que este jogo tem suporte a VR, porém, para jogar, né, em realidade virtual, eles estão pedindo uma GTX 1070. É isso mesmo? Na verdade, todos os jogos para ser jogado em realidade virtual estão pedindo essas especificações. Processadores i7 de última geração aí, de quinta, sexta e sétima geração, e placas de vídeo também de última geração, 1060, 1070, 1080, para ter um bom desempenho no caso aí, que pesa pra caramba. Deve ter uma resolução muito alta também, né? Naqueles óculos, porque precisa ter uma resolução muito alta, senão tu vai como tá perto do teu olhos, tu vai enxergar muitos quadrados por resolução baixa, por isso que deve ser pesado. Mas para jogar no desktop, HD ou Full HD, creio que uma 1060 ou parecida já deve dar conta. Como esse jogo é um jogo relativamente velho, eu creio que talvez nem precise disso tudo. Da série 900 aí deve aguentar rodar em 1080p aí, acima de 60fps tranquilamente. E aí, olha que eu não vi nenhuma gameplay, se bem que eu só vi gameplay de uns PC monstro, né? Uns i7 pra cima. Mas todas as gameplays que eu vi tava rodando a 200fps pra mais. Então, como ele está bem otimizado, capaz de rodar até numa placa mais fraca aí. E mais uma notícia aqui é que o Ubuntu 12.04 terá o seu suporte finalizado no próximo mês, mais precisamente no dia 28 de abril. A Canonical já notificou seus usuários de que ele encerrará o suporte a essa versão do Ubuntu neste dia. Então, para você que usa ainda aí o Ubuntu 12.04, não sei se alguém ainda usa, então trate de atualizar aí para o 14.04 ou o 16.04, que é o LTS mais novo que temos aí. Lembrando aí que o 16.04 está sim estável, o suficiente para usuários casuais, domésticos. O 14.04 teoricamente é para estar mais estável. Vê, quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando de problemas mais críticos, né? Bugzinhos. Sempre vai existir, sempre vai ter algum programa ou outro que vai ocorrer algum bug, alguma PPA problemática, esse tipo de coisa sempre vai ter, tá? As pessoas se confundem quando falam em estabilidade, é porque não vai ter nenhum bug, não existe isso. Todos os Ubuntu LTS no momento são estáveis. Então, para você que utiliza aí, no caso, em empresas que não fazem grandes updates aí de uma versão para outra, deixa uma versão LTS lá por um bom tempo, em escolas, por exemplo, então tá na hora de fazer aquele updatezinho básico aí no seu sistema. E para finalizar, vamos apenas notificar aqui que saiu agora recentemente o novo kernel 4.11 RC4, com as novidades de sempre, que é correção de bugs, suporte a novos hardwares e blá blá blá blá. Lembrando então que a última versão estável do kernel Linux é o 4.10, é a versão 4.10.6, e a última LTS é o 4.9, na qual está sendo usado no Manjaro, e o último stable, que é o 4.10, está sendo usado já no Arch Linux, ou no Antergos, na qual o Antergos ele meio que segue mais à risca ali o Arch Linux, já o Manjaro ele está sendo mais conservador nesse quesito, por isso que ele está no 4.9. E o Ubuntu 16.04 já está no 4.8, se eu não me engano. É isso? Isso mesmo, 4.8.6. Ele saiu do LTS 4.4 e foi 4.8, é isso? Isso mesmo. Bem, no mais, o kernel Linux só acrescenta novos suporte a hardware, correção de bugs e etc, etc, etc. Coisas corriqueiras, nada muito... E o Ryzen é só a partir do 4.10, tá? Isso mesmo, para quem for comprar um novo processador da AMD aí, terá que usar o 4.10... em diante. Dá para atualizar o kernel em qualquer distribuição. No Ubuntu tem uma PPA exclusiva para isso, para atualização de kernel. No Fedora também tem uma PPA, pode usar direto do kernel vanilla, tanto o stable quanto a mainline. OpenSUSE tem o Tumbleweed. No Leap, eu não sei como se faz para atualizar no Leap. Não sei se tem um repositório específico para isso. O Arch Linux, enfim, o Arch Linux está sempre atualizado. A correçãozinha sobre o que o Renato falou aí é porque hoje ele estava lendo aí uma matéria em que o rapaz falava que utilizava um PPA no Fedora, mas ele falou aí que utiliza um PPA para atualizar o kernel no Fedora, não é uma PPA, é um repositório lá da comunidade. Ou um Copper. É claro, é PPA, é outro nome, chama de Copper. Isso mesmo. Antes que os Fedora users aí acabam que se estressando com isso, foi apenas um erro aí. Então foi isso aí, as notícias de agora. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Falou!